dia viver, pra alma não padecer e a mente desenvolver, sensato pra escolher, notório pra se envolver, e nada que me limita, vou rabiscando a escrita, menino livre que faz a poesia bonita, original. Então diz que é nóis, prende quem manda prender, solta quem solta a voz. Eu tô bem assim, isso faz bem pra mim, sem machucar o flow, a rima não tem fim. Respire, o que é bom, faça algo que incentive, entrega na mão de Jah e deixa que ele te livre. Poder viver, livre pra poder dizer, livre sou, livre estou, seja o que for, eu não vou me aprisionar, minha mente liberta está, estilo livre de vida, a mentira desse mundo não vai me dominar. Livre pra poder viver, livre pra poder dizer, livre sou, livre estou, seja o que for, eu não vou me aprisionar, minha mente liberta está, estilo livre de vida, a mentira desse mundo não vai me dominar. Mente liberta está, não vou me aprisionar, intensamente vou viver e desfrutar, a cada dia verdadeira liberdade, longe de preconceitos, medos e vaidades nessa vida, errei, me iludi e vaguei pelo mundo, sem rumo pra ir me aprisionei, tempos depois acordei, reagi, me libertei, livre hoje estou e pensei que é pela graça do rei. Tchau, preso de mim mesmo não mais serei, nem refém de padrões e conceitos, estarei em paz. Vencedor não anda pra trás, se mostra capaz, levanta rapaz, vai. Procure até encontrar o caminho da liberdade. Não deixe que a opressão tire sua dignidade. Mostre sua habilidade, lembre na sagacidade. Trampar é necessidade, viver é prioridade. Mas você é livre pra beber, livre pra fumar, pra gastar o seu dinheiro, pra se viciar, prejudicar sua saúde, sua família e seu emprego. Livre pra seguir o caminho errado e ficar preso. Livre sou, livre estou, seja o que for, livre vou. Vou como eu sempre quis pra ser feliz. Um novo homem, um novo ser, eu renasci. Então eu vou correr contra a maré, e daí? Se eu quiser, vou correr do jeito que Deus quer. Correr contra a maré, e daí? Se eu quiser, vou correr do jeito que Deus quer. E eu vou rimando nessa levada que me liberta. Não me importa se alguém fecha a porta, o que importa na vida é ter a mente aberta. Vai, cola aí, chega aí, faz o que tem que fazer, mas não esquece de ser você. Assim como o flow, que é feito com amor, ser livre pra mim é ser sempre o que sou. Ver cada um que ajudou é maior satisfação. Não esqueci de você, tão tudo no coração, vivendo lado a lado, livre, maloqueiro. É nóis até o fim, tamo junto aonde for. A missão tá cumprida, a paz tá garantida com a família. Estilo, família, de vida. Livre pra poder viver, livre pra poder dizer, livre sou, livre estou, seja o que for, eu não vou me aprisionar, minha mente liberta está, estilo livre de vida, a mentira desse mundo não vai me dominar.